Oi, gente. É o seguinte, pra quem gosta da sexta-feira, eu mesmo. Eu e o Fabinho acabamos de compor uma música aqui, ó. Ficou chique show. Para nossa alegria. Ouvi. Segura! Quer saber? Minha vida mudou. O professor faltou, a prova não rolou. Todo mundo vazou. Para nossa alegria. Quer saber? A foto que eu postei, todo mundo viu. Tinha o dinheiro emprestado, eu na conta caiu. Para nossa alegria. Já mandaram recado, a festa é open bar. Eu queria ouvir isso, eu tô indo pra lá. E pra completar, hoje é sexta-feira, enche logo o meu copo que eu tô na agonia. Eu tava quase louco esperando esse dia para a nossa alegria. Hoje é sexta-feira, o dia mais amado, até minha avó dizia. Eu tô doido, virar, era o que eu queria. Para a nossa alegria, para a nossa alegria. Quer saber? A foto que eu postei, todo mundo discutiu. O dinheiro emprestado na conta caiu. Para nossa alegria. Já mandaram recado, a festa é open bar. Eu queria ouvir isso, eu tô indo pra lá. E pra completar, hoje é sexta-feira, enche logo o meu copo que eu tô na agonia. Eu tava quase louco esperando esse dia para a nossa alegria. Hoje é sexta-feira, o dia mais amado, até minha voz dizia. Eu tô doido, virado, era o que eu queria para a nossa alegria. Hoje é sexta-feira, enche logo o meu copo que eu tô na agonia. Eu tava quase louco esperando esse dia para a nossa alegria. Hoje é sexta-feira, o dia mais amado, até minha voz dizia. Eu tô doido, pirado, era o que eu queria para a nossa alegria. Para a nossa alegria.